frio, arrepio. Mas quem nunca sentiu, às vezes até forçando, o palhaço sorriu. Me disfarço em cenas contraditórias. Relembro do passado, momentos da minha memória. Apago a luz, fico sozinha, tentando esquecer do mundo que tá lá fora e que não tem mais você. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Faço um bom som de coração, envolvendo a multidão, usando a caneta pra buscar uma solução, sem motivo ou razão. A dúvida então, será que minha canção já chegou no seu coração? Se chegou, foi meu Jack que veio pra abençoar. Seu sorriso está em mim e nunca deixou de estar. Aquela noite foi tensa, nem sei o que aconteceu. Só sei que o fim da história é teu sobrenome com meu. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Hoje nitidamente eu posso te dizer que a nossa história ainda está pra acontecer. E tudo que passamos só foi preliminares. Eu quero estar contigo ainda em muitos lugares. Com fé, tô de pé, passo pra te buscar. Olha em meus olhos, diz que vai me esperar. Promessas são promessas, relaxa. Então fechou, uma grande promessa pra nós Jesus preparou. Eu só queria te lembrar que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar, que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu só queria te lembrar, que aquele dia eu não queria te fazer chorar. Eu